isolamento. Tocou a marcha de núpcias, igreja abriu as portas, os convidados te olhando e o seu pai te levando, sua mãe só chora. Carminho e Ana levando as alianças, só de olhar deu nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de... E aí? De errado, o matrimônio que era pra ser meu, eu tô de... Eu quero ouvir você, você! Pressão 18 por 8, sintomas de quem ama. Mas tem algo de errado, o matrimônio que era pra ser meu, eu tô de... Fala pra ele, fala pra ela. Marcelinho é que tá gravando tudo.